do amor. Eita, porrozão! É top 10, é toca do vale. Vamos nós! Quero seu amor agora, não mais saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes do fim. Para entre nós dois, quero sua companhia, a seguir na mesma direção. É certo que certo um dia a vida nos separe. Flores e vida, teu sorriso a me iluminar. As latas da despedida, não estarei por perto pra enxugar. Fora antes do fim. Para entre nós dois, quero sua companhia, a seguir na mesma direção. É certo que certo dia a vida nos separe. Não com a estação, flores em vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas da despedida, não estarei por perto pra enxugar. Amor, o nosso amor.